Ha! Essa aqui é pra todos os DJs, MCs, b-boys e grafiteiros, é o hip hop, rapaz! Essa é nossa cara. Hip hop não para, não. E nunca vai parar. Se depender de nós, nunca vai parar. Essa é nossa cara. Hip hop não para, não. E nunca vai parar. Não. Yeah. Sou do hip hop, sou do rap, esse é meu flow. Grafite na parede, com o mic eu faço show. DJs e MCs, consciência nisso tudo. A ideia bem formada, pronto pra fazer barulho. Estremecendo as caixas, fazendo os b-boys dançar no chão. Com uns beat muito louco que empolga os irmãos. B-boy no crump, no bop, no lock, no step. No grafite muita arte, com o spray metendo um tag. E nesses movimentos, mano, no style pop. Camisetão e calça larga no nosso estilo nobre. Nas ruas pro mundo, o hip hop abrindo as portas. E o rap fortalecendo com várias ideias novas. Terceiros, quartetos e várias cifras propostas. Do agudo ao mais grave, alcançando todas as notas. MCs com a poesia, o nosso estilo é assim. O charme é o protesto, reggaeton e R&B. Eu sou do hip hop, do estilo tipo top. Que atiça as minas de micro, saia e top. Stop no Joe, lady veio ver o show dos mano que sobe no palco e grita hey ho! A calça é larga na cabeça, o boné meio torto. CMB nunca esqueça que nós estamos no show. Sem pagar pau, mas pela cultura vários passam mal. Pelo Dani e pelo nosso rap underground. O DJ risca a plateia, nem pisca. O MC que manda o som, b-boy que gira na pista. E na parede o grafiteiro deixa o tag marcado. Street style, hip hop é J04. Junto com nós na vibe, na banca, roots rap. Alimentando a cultura que fortalece. Antigamente era febre, agora tá bem mais sério. Aumenta o grave e deixa agora o som no estéreo. Essa é nossa cara. Hip hop não para, não. E nunca vai parar. Nunca vai parar. Essa é nossa cara. Hip hop não para, não. E nunca vai parar. São vários anos de corrida firmada. Passo firme na estrada, chá com nós pega nada. Pois fazer um som tudo nós, prende o grito na pegada dos pretos, CNB no agir. Que modifica o ambiente com a rima. Que nessa vibe firmei, tô no clima. Satisfação, tá junto na função. Firme forte na guerrilha, firme forte na missão. Pois vidas foram salvas através dessa cultura. Hip hop é pra poucos, nunca foi uma aventura. Então prepara o zóio que aqui vai saltar. CNB e M-Root, aí bota a paz pra lá. Hip hop, cultura de rua. Fato elemento fortalecendo nossa cultura. Hip hop, seis letras que já dizem tudo. Nascido na favela, hoje dominando o mundo. No muro expressando a arte do grafite. Nas picapes o DJ riscando em cima do bar. E ritmo de paz tem a dança dos b-boys. Nos like o MC assim, tipo nós. O estilo ficou pequeno, doidão pros produtores. Um bicacho, um bom arranjo, conquistar os seus valores. Muitos anos de luta, dedicação, hoje na rádio, no jornal, televisão. Hip hop é muito mais, minha profissão. Desde 99 tô firmão na função. Mesma filosofia, ideia forte. NB te convida, bem-vindo ao hip hop. Essa é nossa cara. Hip hop não para, nunca vai parar. Se depender de nós, nunca vai parar. Essa é nossa cara. Hip hop não para. Sou do hip hop.